Tony Salvador, boa noite, voo 1170, informação Charlie. 170, sendo uma da IDENC, desse mantém nível 060, via chegada a Palmeiras de Uno. Autorizado desvios, após desvios foi direto ITAP, após ITAP Duna. Já desvisa após desvio direto do Duna, Oceania 6224. Duna, já. Oceania 6224, copiou? Afirmativo, após Duna. Para o controle, prossiga. Cliente, após 40 minutos para a descida, Olimpo 02, ajuste no 017, o procedimento ILS X-Ray, Olimpo 02. Controle Salvador, boa noite, voo 9970, passando 220 para o 150. Informação Charlie. Também. 60 sendo identificação, esse mantém nível 070, via chegada com médio 1, aguarde final do procedimento LSX-Ray, ajuste no 017. Ok, até o 070 via, após o pacote, solicitamos manutenção da presente pro até o... através de táxi, aproximadamente. 1970. Teste descendo para o 070, necessita de desvios? Sim, vai manter a proa após a morte. Tente manter na proa, reposte enquanto a gente vai direto no rumo de TAP, gol 1970. Salvador, Xanava aí, 313, boa. 313, Guarulhos, pronto. 9 copas, gente, da chave. Chama 313, autorizado Guarulhos, 360, autorizado 10, curva direita, nação, Uno, Leda, Motiva, transponder, 5157, controle Salvador, 1208. Autorizado 360, nas Guarulhos, Sampras, Loco, 10, ligação, Leda, Motiva, o transponder, 5157, controle, saída, 2, 1, 8, operado, aí, 313. Chama 284, oi, gente, chama 313, chama pronto, pushback. Tá, mano, obrigado. Xanã 6224, desse mantém 2000, reporte voando direto no rumo de Duna. 2000, reportará quando o Duna, 6224. Controle Salvador, muito boa noite, é o Azul 2777. Azul 2777, acione identificação, Azul 2707, acione identificação. Esse aí mantém nível 070. A chegada, via chegada bom, segundo de procedimento, ele é sexual e ajuste no 097. Nós na terminal, Azul 2707. Voo no 246, velocidade 250 nós. 250, vai Siga Gol 1170. É, não vai ser possível voar em SAP, ok? Então, se autorizado, mas 17 milhas no Sabro, então voa Duna, ok? 17 milhas no Sabro para voar Duna. Teste desse mantém 4000, reposte quando tiver condições de voar Duna, Gol 1170. Ok, vai reportar se possível voar Duna. Você tem informação se está chovendo sobre a pista agora? Vamos indagar a torre, aguarde. Muito obrigado. De novo, 6224, descendo para 2000. Autorizado o final do procedimento, reporte estabilizar no curso do localizador. Oxalé 6224. 224. Na escuta de Salvador, o teto agora de 1.700 pés, grupo de 9, ou seja, acima de 10 km de visibilidade, e pista úmida devido à precipitação do tempo passado, sem chuva no momento. Rondo 3.0.5. O 1170 desse mantém 3000. 3000, Gol 1170, 1170. Autoriza interceptamento da próxima, o Gol 1170? Autorizado, Gol 1170. Ok. Avisou 6224 da Oxalé. Né? Já está visual com a pista nessa posição? Negativo, estamos a 8 milhas do 372. Negativo visual ainda. Gente, autorizado o final do procedimento, aguarde transferência de comunicações, Oxalé 6224. Gente, agora. Ou 19, Gol 9970, desce e mantém 4000. Desce e mantém 4000, Gol 9970. Gol 246, desce e mantém o nível 050. 050, 246. Azul 2707, desse mantém o nível 060. 3707, nível 060, autorizado. Rodolfo, boa noite, Gol 1882. Prossiga. Então, Gol 1882, despachado. Gol 1882, acione modo idêntico, desça e mantenha o nível 070. E a chegada ponta, mais procedimento ILS Extruir, ajuste no 097. Visual com teto de 1700, visibilidade de grupo de nozes. Está úmida devido à precipitação que tem passado. Gol 1888. Minha chegada a bordo do LS X-Ray da pista 10, descendo para 070, ajuste 1017. O senhor poderia me informar qual ponto da pista houve a cedeu a pista, por gentileza, a chuva? Vai chamar a torre, 1224. Já vista a pista, 1224? Negativo, mas vai abrir, vamos passar uma nova e vai abrir. Chame agora a torre 118 decimal 95 e informe por gentileza a torre o teto que avistou. Sim. O 1170 desse mantém 2000 autorizado final do procedimento LS. 2000, 50 o controle copiou a solicitação do Gol 1888. Primativo, Gol 1888, quando decolou do último serviço do 4753, se eu não me engano, ele contou que tinha detritos e buraco na pista. E ficou impraticável a pista em torno de 1000 metros após a cabeceira 28. Ou seja, teria, a partir da cabeceira 10-1-0, 2000 metros de pista para pouso. Ah, então tá bom. Obrigado. Agora ela está totalmente aberta, positivo? Sim, mas operando em toda a sua extensão. Sim, muito obrigado. Disponha. O 970 já tem condições de curvar aí à direita e voar direto na rumo de Duna para pouso? Assim, está curvando na proa de Duna, Gol 970. Desce uma até 3000 direto Duna, Gol 1970. Direto Duna, Gol 970. Agora 1970 graus, 109. A sua vetoração curve à direita por 235, desce mantém 4000, se vai para as comunicações, vou ir para cima, marcação 190. 7, direita por 235, descendo para 4000, Gol 1240. Gol 1170, autorizado. Autorizado, final do procedimento, Gol 1170. Gol 1170. Tá, é qual, 6224? É 224, só as 41 na direita, mantém a minha escuta, segue táxi via Alfa, Juliette, portão 04, até o corte. Gente, você escuta Alfa Juliette para o 4. Quero via para desviar de informações, ideal de descida. Gente, desse mantém nível 050, tem condições de voar no rumo de BOP para a chegada BOP? Aguarde para as condições de voar BOP. Negativo, vou no rumo de BOP para chegada BOP, inicialmente na Prodo VR, descendo para o 050. Aposto quando tiver condições de voar no rumo de BOP para chegada BOP. Tapa, vai reportar quando tiver condições de apurar BOP o Olympus 02 e liberar 080 para o 050. Entendi. O 970 já tem referência com o terreno, porém não há vista fixa ainda. Complexo final do procedimento, chame Torre 1895 Gol 1170. 1895, obrigado. Gol no 246, disse que mantém a 4000. 246 a 4000. Confirme a Azul 4980. 4980. Gente, aguarde para cópia, prepara a saída Pucca, transição Caju. Salvador, voo 1970, sobre 500. Voo 1970, ajuste o tintro no 07. Reporte usar o capista. Usar o capista, 1570. Gente, voo 1970, autorizado pouso. Pistão no 0, vento 1,80 graus, 1,0 nós. Pista úmida. Pista úmida, 5,510, pouso na 0, 1,70. Só para controle aqui, o Bono 246, vamos seguir o tráfego, está a 12 milhas na nossa posição de 11 para 12 horas. É o tráfego que precede para o pouso, Bono 246, na sua posição aí de 11 horas e para 12, 12 para 11 horas, usando 4.500, descendo para 2.000, aeronave da companhia Boeing 737-800. Bono 246, curve agora esquerda na proa 190, limite ao localizador. 190, limite ao localizador. Azul 2707, seu vetor para sequenciamento, curve à direita na proa 235. Direita 235, azul 2707. Afirmativo, desse mantém a altitude de 5.000, ajuste 1097. 5.000, 1097 é o ajuste azul 2707. 251-66, controle 120.8. Utilizado, recife, nível 350, rádio do pano, apostilho 17, saiu da PUCA, transição Caju, decola da 1.0, transpondo 5.1.6.9 e controle 120.8, Caju, 4.9.8.0. Correto, após conta 1.4.9.8.0. Pode esperar. Entendeu, 210.9, foram 8.8.8. Afirmo. Bono 246, desse mantém a 3.000. 3.000, ou 246. Azul 2707, desse mantém a 4.000. 4.000, 2707. Mantenha a minha escuta, táxi via Alfa Juliette, portão 07. E Alfa Juliette 07, chegou 1970. 0. 7. Os 46 desse mantém a 3.000, curva esquerda, na prona 40, reposte no localizador, desse redução para 1.90 nós. Onde que proa? 1.40, reposte no localizador, descendo para 3.000. 3.000, prona 40, reposte para o localizador, 246. retorno e descendo agora para 2.000 pés. 2.000. Para 2.000 pés, voo no 246. 2.000, 246. Azul 2707, desse mantém a 3.000. 2707, 3.000. Voo no 888, desse mantém a 4.000. 4.017, voo no 888. Boa noite, voo 970, passando do NAS. 970, ajuste no 097, teto estimado de 1.500 pés, reporte visual com a pista no zero. Passaremos. Aguarde na 6303, quando tiver Uno 246, curva esquerda agora na proa 190, limite localizador, desse mantém 2.000, azul 2707 confirmado. É, podia confirmar, por favor? Esquerda, proa 190, azul 2707, desse mantém 2.000. Ciente, esquerda 190, descendo para 2.000. Uno 888, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, corrijo. Boa direita, na proa 235, desse mantém 3.000. Sobre palhas de comunicações, vou ir para cima da marcação 1.1.0. 235, tem uma formação, podemos na 250. Só na proa 250, voo no 888. 250, voo no 888. Controle gol do 1888, então solicita pro 235, tá melhor que a 250 agora. Tá na pro 235, gol no 888. 88 pro 235. Gol no 970, torre 1895, bom pouso. Tá, pushback após tarde. Avistando o gol no 970. Gol 970, autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 10 nós. Livre pouso no 90, gol no 970. Gol no 888, desse mantém a altitude de 3.000. 3.017, gol no 888. Olimpo 02, desse mantém a altitude de 4.000. Após o bom, ficou e percebe que o perfil da está olhando para o 02. 02, ligando 050 para 4.000 pés. Após o bom, percebe que o perfil da está olhando para o 02. Puxa. Nada agora na escuta do controle, teto de 1.500 com 8 meses de visibilidade sem chuva. Voo no 888, reduza para 1.970 mais. Reduzindo. 02, reduza para 2.00 mais. Reduzindo para 2.00 mais, 1.702. Voo no 246, complete final do procedimento, número 2 na aproximação, torre 1.895. 1.895, 246. Quando 970 remeteu. mantenha o rumo, 1-0-2, aguarde transferência, gol 9, 7-0, suba para 2.000 pés. Suba para 2.000 pés, mantendo rumo, gol 9, 7-0. 1-6-0, gol no 8-8-8. Pro 1-6-0, gol no 8-8-8, está autorizado a interceptar o localizador. Vamos fazer mais uma prova para interceptar o gol no 8-8-8. A chuva leve agora sobre o campo, pista molhada, reporte visual. Reportará visual. Gol 970, apenas confirmando o motivo da rebatida, o senhor desestabilizou? Chuva forte na cabeceira. Sente, eu me controlo agora no 20 decimal 8. 208, gol 970. Oxenia 6303, pronto para ataque, 166 a bordo, Alterna Galeão, 520 de autonomia. Gol 909. Controle, gol 970, está mantendo os últimos pés em frente, arremeteu. Chuva forte na cabeceira. Chuva forte na cabeceira, por quê? Afirmativo. Pronto, 6303 da última. Proa 3, 1, 5, mantenha 2.000, você vai para as comunicações, vou ir para cima da marcação 1-8-0. Forte, está com a esquerda, mantendo 2.000 pés, 3, 1, 5, o 1-9-7-0. Avistou, gol 2-4-6. Azul 707, complete final SM, torre 1-1-8, decimal 9-5. Torre 18-9-5, até já. Tá, informa chuva forte próxima à cabeceira. Oi, a aeronave que remeteu informou. Gente, copiei o colega da Gol. Olimpo 02, controle. Na sua escuta pra cima. Projetor, encontra agora na proa 240. Azul 2707, continua a aproximação, número 2 para pouso, teto estimado de 800 pés, a chuva sobre aeródromo, agora leve para moderada, reporte quando visual. Ambiente, 2707. Zero. Para que se tenha esse momento, funciona. Boa, Simbra, qual é o limite? Marcação 110 de Simbra, 110, 1-1-0. Ok. Se cruzarmos a 110 de Simbra, apuramos aquele fixo. E descendo para 3.000, confirme? Desse mantém a atingir, desse mantém a 3.000. Presente, livra 4.000 para 3.000? Negativo, 4.000 para 3.000 na proa 240. 8-8-8, estabilizado, LS 1-0. Toma agora teto 800 pés, visibilidade 4.000 metros, com chuva na final da cabeceira 1-0. Porém na pista, fica sem chuva. 1-8-8-8, está ciente. Firmo. E o vento de 180 graus, com variação até 1-6 nós, rajada até 16 nós. 180 graus com até 16 nós, é isso? Sim, Matheus, tá tendo rajada até 16 nós, 1-6 nós. Gente, obrigado. Olimpo 02, curva esquerda agora, na proa 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limitado pelo lote, Olimpo 02. Afirmo, limite ao localizador, desse mantém a 2.000. Fique atento, pista molhada, pouso autorizado, pista no zero. Gente, pouso autorizado na 1-0, informa que avistou com cerca de 1.000 pés. Ok. Aposta estabilizada. Esquerda 1-4-0, virando 3 para 2.000, reportará estabilizado. Olimpo 02. 1-8-8-8, passou do 1, complete final do procedimento, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5, 1-8-8-8. Colo 970, curve agora à esquerda pro 270. Esquerda 270, gol 1-9-7-0. 488, número 2 para pouso, continua aproximação, guarde pista livre, ajuste altímetro no 0, no 7. Poxa. No final de LS, e se possível vamos vetorar mais 2 milhas antes de Duna. Ah, possível, então é confirmado. É esquerda, proa? Esquerda agora na proa 250, voo no 970. Esquerda, proa 250, mantém 2000. Silver Palace, voe para cima ao cruzar a marcação 110. Possível, esquerda 250, Silver Palace, vá para cima, marcação 110, voo 1970. Tá bem. Queimando o vento agora de 1970 graus, com rajada até 19 nós agora. Até 19 nós, com chuva na final, teto de 800 pés, visibilidade de 4 mil metros, com chuva na final, porém, sobre a pista não chove. Possível, haveria possibilidade de então 970 voar na proa 360 para guardar mais um alguns minutos? O senhor não solicita então fazer espera no rumo de Pelô, na posição Pelô, e aguardar para prosseguir, confia? 09 na sua, hein? Chegada no setor norte do aeródromo, já que o setor no setor norte. Chegada Bonf, da chegada Bonf na posição Pelô para espera. Então vai voar direto à posição Pelô, fazer espera e Pelô, gol na 977. Olimpo 02, ultrapassou o localizador. Curve agora à esquerda na proa 060, reposta estabilizada, Olimpo 02. 02, curvando à esquerda, reportará estável no lock. De moderada forte. Provavelmente leve agora, pista molhada. Vento no 70 graus, no 5 nós, livre pelos pistos no 0. 1 no 0, 1 no 8, 8, 8. Localizador. Portará, estabilizado no curso do localizador, o Olimpo 02, agora na magnética 060. O 1970 vai fazer espera na posição Pelo? Possível, vai fazer espera na posição Pelo com curvas pela esquerda. Com curvas pela direita, o 1970? É, pela direita não tem condições de informações, né? Somente pela esquerda. Bem, se então vamos subir para o 30030, caso necessite alguém em Duna para fazer espera no 2000, a Sion já tem a altitude 3000 já disponível aqui. Suba então para o 30. A entrevista vai aguardar quanto tempo é nesse... em espera em Pelo? Se para 3000, eu já passo para o senhor quanto tempo na espera, pode ser? Aqui, mas então subindo para 3000 pés, ajustado em 1017, confirmando, o voo no 970. Poxa, 3017, voo no 970. Olimpo 02 a 2 milhas e meia para Simbra, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 02, completa agora com a torre 1895. Solo 0100, libera a direita, segue táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, direito por 8. Prossiga. É, por gentileza, só uma informação, após nossa remetida, alguma aeronave fez aproximação? Todas se aproximaram. Tá, ok, então. Então, a partir da presente posição, poderemos prosseguir na aproximação. Então, vou em Duna, porém, precisa da redução aí para aproximação, desse manter 2000 autorizado no final do procedimento. Para sua informação, a aeronave que precede já está passando Simbra, é um P3, aeronave quadrimotor aí que precede para o pouso. Positivo, falando 60 para 2000, vai reportar no ILS, o gol 970. Afirma, o vento de 1,70 graus, com rajada até 1,6 nós, o gol 970. Este gol 970. Olympus 02, que é o campo à vista. Olympus 02, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 1-3 nós, pista molhada. Olympus 02, livre pouso na pista 1-0. Oceanem 3, 1-3, decolado ao 0-1-0-2, chame o controle agora no 20, decimal 8. 1-2-0-8, com controle agora, Oceanem 3, 1-3, boa, obrigado, boa noite. Boa noite, Oceanem 3, 1-3, passando 1.500, pressão Bruno. Oceanem 6313, contato, submantendo nível 360, Uba Via, saída Salvo 1, Oceanem 6313. Uba Via, Salvo 1, 6313. Azul 4980, no ponto de espera pronto. Sente azul 4980, aguarde, mantenha a posição. 4980. 1888, Juliette, portão 08. Juliette, 8888. Complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95, gol 1970. 95, gol 1970, boa noite, obrigado. Boa. Senhor, gol 1970, estabilizado, localizador. Gol 1970, ajuste no 097, aporte visual com a pista, teto estimado no 1000 pés, agora sem chuva sobre o campo. 17, a portaria do estado, gol 1970. Olympus 02, no solo 04, libera a direita, Foxtrot, mantém a minha escuta, segue type via alfa, reporte na delta para o cruzamento da pista na zero. Sim, Olympus 02, vai liberar na próxima direita, Foxtrot, mantém sua escuta para seguir via alfa e reporte na delta. Corre gol, 970, estabilizou hoje, localizou ele, é? 970, pouso, pista no 0, vento 170 graus, no 3 nós, pista molhada. Sente, gol, 970. O azul 4980, visual, trato na curva. Visual, 4980. Após o pouso do Boeing da Gol, trisalhar e manter a pista no 0. Após o pouso do banho da gota, ele joga no Antônio agora, azul 4980. Tá 3305.4. Pronto, cópia, 05. 330, nível autorizado para Recife, via Pesolo 1-7, sai da Puca, transição Caju, pista em uso 1-0. Transponder 5171, no frequência do controle 120, decimal 8. Podia repetir o transponder 3305? 5171. Sim, 330 Recife autorizado, Puca Aracaju, Pesolo 97, decolado pista 10, 1208, controle, 5171 no transporte, 3305. 5171 correto, é poste, tá pronto pro pushback? Pronto, pushback é também no 5. Autorizado, poste táxi. Autorizado, 3305. Salvador, Olimpo, 02, na Delta, para cruzamento da pista 190, visão em Boca, acabou de pousar. Tente autorizado, cruzamento Olimpo 02 até o pátio militar. Reporte pista livre. Autorizado o cruzamento da pista 10, prosseguindo até o pátio militar. Olimpo 02. Boa 970, no solo 07, livra próxima à direita, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Positivo, vai vir, sai pela direita, Alfa vai reportar se Juliette, boa 970. Sente Olimpo 02, boa noite, frequência livre, estacionado. Azul 4980, autorizado decolagem pistão no zero, vento 1970 graus, 10 nós. Zero decolagem da pista no zero, azul 4284. Azul 4980, decolada 09, chame o controle no 20.8 para viagem. Controle 208, azul 4980, obrigado, boa noite. Controle Salvador, azul 4980, boa noite. Boa noite, azul 4980, contato, mantém nível 350, suba via, saída PUC. Via saída PUCA para 350, azul 4980. Pode ir com a Fonte Bolsonaro, meia 313. Janela 313, chame Recife agora, na frequência 1288, alterno 251. 1288, obrigado. 02, gol 1970. Da 3605 para o táxi, o problema ficou 9. A autonomia 3 horas e 30 alterna a porta mesmo. Reportar a Jamo, entendeu? Livre de desvio, obrigado. Índia, ponto de espera, reporte ponto, ajuste no 097. 3305, ponto espera no zero. Boa. 3305, trilha aérea, decolar pista no zero, vento 170 graus, 109. Além de decolar no zero, 3305. Quando chamo azul 4980. E autorizado direto, chamo. Exato. Decolado 0105, chame o controle 12038. 08 08, Salvador, 3305, boa noite. 3305, contato, mantendo 330, suba via da PUCA. E a PUCA, quantidade de coordenada 310, por cento, restrição operacional? É, não copiei, confirme. 310 por restrição operacional, se puder coordenar com o centro, com o final. 310107, Porto Seguro, aguarde para cópia, perfil provavelmente sair da Coral. Coral 1 no Alfa. Ok, ciente aguardando Coral 1 no Alfa, ciente da informação Charlie, azul 2774. Ciente, aguarde o TAM 3305. Confirma? Vamos confirmar aqui, eu acho que o nível correto seria 290, mas vamos confirmar aqui agora. Sem problema, pode ser 290 também, é só tá com restrição operacional. Mas vamos ver aqui, concentra, aguarde. Guardando. Vai ter que manter a PRO 045 por umas 30 milhas aproximadamente. Tem informações aqui à direita. Autorizado o desvio, está 3305 e autorizado também o nível 310. 320 autorizado e efetor de via. Chamará quando podendo voltar para o estado 360. Azul 4980, voe direto ao meu Fox 018. Fox 018 para o Azul 4980. Afirmo, chame Recife agora na frequência 2545 alterno 2685. 2545, Azul 4980, boa noite. Então 3305, voe direto ao meu Fox 018. Meu Fox 018, tá 3305. Afirmativo, após o desvio aí. Tá 3304. Você? Gentileza, saída prevista pra Maceió. Confirme o nível e a rota. Nível 350, a rota é a Pendulum 17. Saída Puca. Puca Caju, transição Caju. Graças. O Azul 2774.4. Pronto, cópia 2774. Cruzado Salvador, Porto Seguro, via Whisky 33, nível de voo 160, saída Coral 1 no Bravo, pista em uso 10. Transponder 5204, controle 120.8. Autorizado Porto Seguro 160, decolador 10, sai Coral no Bravo, via Whisky 33, volta com o par. Aciona 5204, chama 208, Azul 2774. Coral 1 no Bravo, que ia sair era ouvir o Whisky 33, correto. Coral no Bravo, Whisky 33, 2774. Correto, após ponto Azul 2774. 74. Pistão 6224, pronto, cobra. Pronto. Cruzado Aracaju, via rota do plano, Whisky 33, e o de 190, saída Conde, pista em uso 10. Transponder 5203, controle 120.8. Autorizado via rota Whisky 33 Aracaju 190 ao nível, na Conde, pista no 0 decola, 5203 no transponder, controle 1208. 6224 na posição 04. Correto, após ponto, acho que 6224. 624. Azul 5001 no pronto, cópia. 5001 no pronto, para cópia. Azul 5001, autorizado Guarulhos, via rota do plano, piso 10, após Taubaté, nível de voo 320. Saída São Vuno, Leda, Motiva. Pista em uso 10. Transponder 5177, controle 120.8. Azul 5001, autorizado Guarulhos, com rota do plano, piso 10, Taubaté. No nível 320, decolando 10, perfil da Salvo 1, Leda, Fótima, transponder 5177, controle 1208. Correto, após ponto azul 5001. Forte, pronto, muito obrigado pelas informações, até já. Corre o boa noite, o azul 4959, formação alfa. Azul 4959, Alfa confere, agora de conta. Na sua escuta. Chama 224, tá pronto? Tá pronto, 6224. Só pode estar aqui, chama 224. Azul 4959, pronto, cópia? 4959, pronto. Autorizado Ilhéus, plano Yankee, nível autorizado 140, aerovia Whisky 33, Coral 1 Bravo é saída. Pistinhos 10. Transponder 5202, controle 120.8. Ilhéus Yankee, aprovado, 140, Whisky 33, Coral 1 Bravo, pista 10, 5202, transponder, controle 208. Coral no Bravo, saída, ponte ponto azul 4959. Coral no Bravo, reportará o 5459. Controle Salvador, boa noite, voo 723, informação alfa, 255 para 160. Voo 123, ascendente pessoal, desta vez chegada a ponte para a altitude de 4000, ajuste 1097, aguarde final do procedimento ILS X-Ray. ILS X-Ray, descendo 4000 via 17, voo